0, na posição bridge, chame Brasília em 124, decimal 25. Azul 4298, acione identificação, mantenha nível 370, aguarde chegada Mari, reposto para descida. Ideia 6024, contact 125, decimal 45. Please, 93, contact 125, decimal 45. 971, mantenha nível 400, chame Centro Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Azul 5108, autorizado chegada a Mari, nível 150. Salvador, o trip 9952. Trip 9952, chama de Salvador 1, 2, 2, 9, 9, 5. Salvador. Salvador, boa noite. E o Trip 9952, estabilizado no ILS. Baixo travado. Azul 5108, chame Salvador em 119.8, bom pouso. Roger. Boa noite, qual que é a agência? Mantém para level 350. E qual é o meu MAC number and cell call code? Roger, MAC 0.81. E qual é o meu cell call code? Roger. Autorizado nível final 180. Como contato radar cruzando nível 170, afastado 65 milhas de Vitória da Conquista. negativo, foi para o 35241. Gol 1235, mantenha nível 380. Chame Centro Brasília em 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55. 4298, autorizado chegada a Mari, nível 1950. Papatango Lima, Hotel Juliette, Recife. Bom, Papatango Lima, Hotel Juliette, acione transponder 5100, prossiga com os dados do plano. Papatango Lima, Hotel Juliette, sob mantenha nível 190, informe a velocidade em rota. Despente, informe o seu estimado de pouso. 1288, chame Recife em 12545. Azul 4298, controle Salvador, 119.8, bom pouso. Prossiga. Controle da 3258, cruza 1.400. 3258, boa noite, contato radar, desculpa, para nível 370 na saída. 370, OMO, 3258. Possibilidade de voar Momo? Autorizado, tá, 3258. Momo, 3258. Qual que é a agência mantenha a level 310? Para informar contato radar com indício, o radar encerrado, reporte no limite da FIA, só confirmar se esse mapa é limite. Dezenove oito, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 1096. 370, Gol 1096.

E receba uma variação de 300 pés na sua altimetria, por favor, cheque o modo operando de transponder, corrigindo. Cheque a sua altitude, receba agora 19.300. Identificação, aquele nível de voo 380, na posição bridge, chame Brasília, frequência 124, decimal 2. Voo 293, direto Brilha. Tá, 3305, Recife. Fiquei autorizado até nível de voo 150 na chegada Mária. Gol no 293, direto bridge. Boa noite. 3436, voa direto Recife, assim que possível será reautorizado, inicialmente direto Recife. O Cono 2-3 afirma. Oceanema 303 Recife, que tem identificação, mantém nível de voo 360, algum interesse de voar direto do bridge? Direto bridge, na posição bridge, chama Brasília, frequência 124, decimal 25.